Apocalipse de Jesus, o Cristo de Deus, para os simples de coração. Meus amigos e meus irmãos, às vezes me perguntam: irmão Paiva, por que que o senhor prega o Apocalipse num mundo assim tão atribulado? Nós somos testemunhas do cuidado que o senhor tem. Eu fico pensando onde obter uma resposta segura para os que perguntam, então me recordei do Evangelho de Jesus segundo Lucas, o secretário do apóstolo Paulo, Lucas, o médico, o grego. Está lá a questão do tributo. E há uma certa passagem em que Jesus diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É o que nós estamos fazendo aqui, dando a Deus o que é de Deus, de forma que cheguem às criaturas do Criador os seus grandes ensinamentos. Nós temos, sem muita pressa, estudado os flagelos e temos, a partir dos flagelos, chegado a muitas partes da Bíblia Sagrada, desde o Velho Testamento até chegarmos ao Novo. Não há pressa, o Apocalipse estava aí 2000 anos. Isso é para gravar, isso é para nós mostrarmos que tudo está permeado, tudo está ligado. E a ligação não é somente com o texto da Bíblia, é com todos os livros sagrados do mundo. Porque somos, afinal, criaturas de um único Criador. E cada um chegará ao Pai Celestial de acordo com o seu merecimento, com o seu amadurecimento, a sua visão das coisas, e daí está o ecumenismo total, porque não admitimos que quem quer que seja possa obrigar a outro a acreditar no que não quer crer ou não possa crer. Eu vinha lendo na parte anterior, no capítulo anterior, ligações com os flagelos, que nós temos que estar todos firmados em Cristo Jesus. Temos que aprender, como podemos ver aqui nessa primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, dos deveres do ministério. Os deveres dos anciãos e dos mancebos: humildade e vigilância. Que se formos sóbrios, vigilantes, o maligno que anda em derredor por toda a parte do mundo, o adversário anda como um leão que ruge procurando alguém para devorar, nada conseguirá conosco, porque nós lhes resistiremos firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais ao que passamos, ou poderemos vir a passar, estão se cumprindo na irmandade espalhada pelo mundo. Nós consideramos irmãos nossos toda a humanidade. Então, firmados nessa fé, sendo humildes perante a poderosa mão de Deus, para que em tempo certo, oportuno, Ele nos exalte, seguimos o conselho de Pedro, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Os flagelos podem deixar muitas pessoas ansiosas, mas estão no mundo, hein? O pessoal acostumou-se muito a pensar no Apocalipse como uma coisa que vai dar-se. Não! Ele vem se dando desde o tempo de João Evangelista. Ele escreveu para o seu tempo e para o futuro. A mesma inspiração que é de Deus, que veio a Ezequiel, que veio a Daniel, está vibrando sobre João Evangelista. Sim, há a influência, a presença dos outros profetas, que afinal de contas eles não dão mensagem de si mesmos. O próprio Daniel diz que fez a profecia, mas não entendeu, porque não era dele. No tempo oportuno ele compreenderia, na carne ou no espírito, no espírito ou na carne. Meus amigos e meus irmãos, eu lhes tenho trazido esse capítulo 5 da primeira epístola do grande pescador da Galileia, porque aqui ele dá vários conselhos, desde os jovens aos anciãos, aos presbíteros, aos diáconos, mas também aos apóstolos, porque há necessidade de se fazer socorro material. É claro, o corpo tem que subsistir, ele é a morada do nosso espírito. Antes do teto material, que nos protege das intempéries, do clima. Mas nem todo mundo tem esse teto nesse mundo, hein? Isso vai ter que mudar um dia. Pelo amor ou pela dor. A nossa moradia é o nosso corpo, então tem que ser bem tratado. Não, ó, com delírio, aquela coisa toda, aqueles exageros. Mas como há necessidade de se fazer esse socorro material, existe também o socorro espiritual. É muito preciso. Conforta na hora da dor, impulsiona a vitória, e assim temos a caridade completa de que nos fala o primeiro volume das diretrizes espiritualistas da LBV Mundial, a partir da página 209. Adquiram essa coleção, Diretrizes Espiritualistas da LBV Mundial, e assim estarão aprendendo muita coisa, levando muito subsídio para a análise do seu espírito. A verdade é que não somos apenas corpos, somos, graças a Deus, espíritos eternos. Então ele nos ensina a ser fortes no nosso apostolado, no nosso presbitério, nos nossos serviços de pregar e de atender aos que necessitam. E aí criaremos merecimento para sobrevivermos aos flagelos, posto que ele nos aconselha, se formos humildes diante da poderosa mão de Deus, a lançar sobre ele, quer dizer, entregar a Deus as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Bem, meus amigos e irmãos, nós vamos então à leitura. Fizemos no capítulo anterior a leitura na íntegra. Pequenos comentários no final do capítulo anterior, programa anterior. Mas agora vamos à apresentação por partes desse capítulo 5 da primeira epístola de Pedro e alguns despretensiosos comentários. Primeira Epístola de São Pedro, capítulo 5. Os deveres dos anciãos e dos mancebos, humildade e vigilância. Aos presbíteros que estão entre vós, eu advirto, e sou também presbítero com ele, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Ora, vem as instruções para os políticos de Deus, que cuidam antes da alma e depois do corpo. Mas não nessa história de não cuida só da alma e deixa passar a fome. Não, não. In medio virtus, diziam os antigos. Em outra linguagem moderna, disse o irmão Zaror, atingir o equilíbrio é a meta suprema. O bem nunca será vencido pelo mal. Então vamos às ordens de Pedro aos políticos de Deus, aqueles que vão fazer a grande transição entre esse planeta de expiação para planeta de regeneração. Por isso é que estamos aqui na Terra. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. Nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Tenho certeza que vocês já correram a Bíblia para me acompanhar, não é? Então vamos repetir esse versículo terceiro, do capítulo 5, da primeira epístola do apóstolo Pedro à humanidade. Mas isso aqui é bem aos políticos de Deus. Vamos lá, versículo terceiro. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Pois a herança de Deus é que tem domínio sobre nós. Nós não temos domínio sobre a herança de Deus. Nós somos a herança de Deus. Ele é que tem domínio sobre nós. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Quem é o sumo pastor? Semelhantemente vós, mancebos, quer dizer, jovens, moços e moças, sede sujeitos aos anciãos, aos idosos, e sede todos sujeitos uns aos outros. Eu tenho um pensamento que resume isso aqui. Diz assim, devemos juntar ao patrimônio da experiência dos mais velhos a energia dadivosa dos mais moços. Semelhantemente vós, vamos repetir, ó moços e moças, sede sujeitos aos anciãos e sede todos sujeitos uns aos outros. Trocar experiência e energia e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Quem se humilha será exaltado, disse Jesus. Seja o maior ou o menor, quem quiser mandar tem que aprender a servir. Humilhai-vos, pois, disse Pedro, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando nos sentirmos ameaçados pela angústia, que é fazer crescer a obra diante da dificuldade que alguns homens colocam no caminho dos que querem fazer alguma coisa, lembremos-nos de Deus e dos que o amam e apresentemos a Ele os problemas. E Ele manifestará a solução por intermédio daqueles que realmente o respeitam, pois querem bem dos seus semelhantes. É a ação da sociedade solidária, isto é, daqueles que se unem por um ideal superior e não creem em obstáculos, porque estão com Deus. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti, firmes na fé, está mandando resistir a Satanás, e não temê-lo. Mas como é que vai ser isso? Já disse o Cristo, a cada dia já basta o seu mal. Quem perseverar até o fim será salvo. Ao qual resisti, como ficaria melhor para o pessoal entender assim, ao qual deveis resistir, firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Votos e saudações finais. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, padecer por Jesus na terra é ter a maior alegria. Os que choram agora, amanhã virão, diz ele nos seus discursos, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus na qual estás firmes. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos, o secretário dele, escreveu o segundo evangelho, quer dizer, registrou no segundo evangelho na cronologia que os homens colocaram lá, né? Na ordem, sobre a palavra de Jesus, que o evangelho é de Jesus, não é dos evangelistas. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de caridade. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém.